buscava encontrar uma saída, uma resposta do que tanto procurei. Sonhos, segredos, tudo perdeu valor, tudo pra mim acabou. Mas alguém me falou de um amigo, me mostrou um novo caminho, tirou-me da solidão, limpou o meu coração. Resposta do que tanto procurei. Sonhos, segredos, tudo perdeu valor, tudo pra mim acabou. Mas alguém me falou de um amigo, que me mostrou um novo caminho, tirou-me da solidão, limpou o meu coração.